O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no Brasil. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, que estima cerca de 69 mil novos casos em 2016. A campanha do Novembro Azul, que pega carona no Outubro Rosa, vem justamente conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce. A professora de pós-graduação em geriatria e geriatra da Faculdade IPEMED, doutora Cristiane Machado, explica como o exame é realizado. O câncer de próstata é um dos cânceres que mais mata. O diagnóstico precoce é igual a uma alta possibilidade de cura. Existe um preparo, né, do que deve ser feito, né? Existe o exame clínico, que é o exame de toque vital, e existe o exame de sangue. Então, os dois juntos, eles têm alto poder, assim, de detecção do câncer. E lembrando que a importância do toque vital é que os nódulos cancerígenos, eles ficam nas bordas da próstata, na periferia da próstata. Por isso que o toque retal pode perceber uma nodulação, e essa nodulação, ela deverá ser verificada e deverá ser biopsiada precisamente, e assim poderá ser feito o diagnóstico precoce. A campanha, né, Novembro Azul, que convida aí os homens a realizarem o exame para esse diagnóstico precoce, ela tem tido eficiência? Os homens têm procurado mais os especialistas? Olha, sem dúvida, né? Eu acho que é louvável essas campanhas, assim, são louváveis, é. Assim como o Outubro Rosa, a gente percebe a mobilização que isso causa, né? Uma campanha como essa, ela tem um grau de penetração, né, na população muito grande. Não só as mulheres precisam se cuidar, como os homens também. E com qual idade, né, o homem deve fazer o exame de próstata? Olha, a partir dos 40 anos, tá? Principalmente para aqueles homens com história familiar. Os homens mais jovens, eles talvez tenham uma relação com a genética e com a hereditariedade mais forte. E uma coisa interessante a se colocar é que até uma certa idade vale a pena se procurar. Depois de uma certa idade já é questionável, porque é sabido que a incidência do câncer de próstata no homem, ele tem muita relação com o envelhecimento. Então, à medida que se envelhece, quanto mais idoso é um homem, um indivíduo, ele tem mais chance de ter o câncer de próstata. Porém, esses homens mais velhos, eles vão ter um câncer de próstata quase que, entre aspas, de comportamento mais benigno, né? Apesar de ser um câncer maligno, né? Que não vai dar tempo de progredir, porque vai ser um câncer bastante lento. Então, procurar câncer de próstata em homens muito idosos não é recomendável, porque às vezes assim, o próprio tratamento, o que fazer com esse câncer pode ser pior do que não descobri, na verdade. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. Reportagem Lina Rocha.